Hello, this is Mr. Robert, that's Greg Farrell. THQA is A, descent level 342. The cost runway on 0 up to 40 cost to right turn. Abort 1 departure, LF direction. Rookaloo 17, Breaker A, after a positive flight plane. Cost 5103 and Summer Rover 2.20, that's going. it is not adequately ventilated or sprayed, it penetrates the air, the dust will stabilize. 308, bom dia, Azul 4234. Estou em Salvador, Azul 4234, passando 1000 pés, saída Fuca, atenção Aracaju. Azul 4234, contador da nova colagem, que vai vir a saída Fuca, atenção Caju, para nível 350. Fuca Caju, 350, solicita a proa de Jamo, está presente? 4, mantém a sua saída. Saída ao 350, Azul 4234. 340. 4753, 948, liberar a direita de caminho. Calma, uma, dois, anos, deixa uma.

30 graus, uma terra norte. Estou evoluindo para Salvador. Liberado 2223. Salvador tem muito tráfego evoluindo para o aeroporto? Seria condição de autorizar direto o destino da presente, que a gente não entra no circuito do Salvador? Escuta. Center there, the side complex, not the final.